parecida do tatuado. Lá conheci moreno que me deixou amarrada. Deixei o lindo pequeno, por Deus, confesso, desconsolada. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonada. Dois meses juntinho dele eternamente serão lembrados, pedaços da minha vida, lembrança do meu passado. Jamais será esquecida a imagem dele de um anjo amado. Dois meses passaram logo, e não convoquei o afogo, 60 dias apaixonada. Ai, que rico! Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa, o meu rosto já cansada. Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado. Deixei meu lindo moreno, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonada. Deixei meu lindo moreno, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonada.